old-fashioned. I like to walk to the cafe down the street. I like to sit and read a magazine. I like to talk to my friends on the telephone plugged into the wall. Oh, I'm old-fashioned. I like to write out a letter of thanks. I like to use a pen and paper and a stamp and go to the post office and wait in line. I'll even walk right into the bank and say hello, how are you, to the girl behind the glass. What a lovely day, what a pretty rain. How are the kids, how's the family? Oh yes, I'm old-fashioned. I'd rather wait a week to watch a show on the television, maybe read a book, or put on a record with a needle going round and round and around. Oh, oh, oh, I'm old-fashioned. I think the percolator works just fine. A little burnt, but it'll do. I like the newspaper too, in real life, in real time. And I will respond, si vous play a slice of cake, perhaps a drink. I'll have an old-fashioned, of course, what do you think? Doobie-doo, doobie-doo, doobie-doobie, doobie-doo, doobie-doo, doobie-doo, doobie-doobie-doobie, ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-ba-ba-ba, ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da